14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Eu sou Jorge Rasta, né? Até meu nome de batismo eu já esqueci, porque a luta me fez rejeitar o nome europeu, né? Então eu sou Jorge Rasta, que é o nome popular. Sou arte educador, né? Mestre de conhecimentos populares e aprendiz também do saber afrocentrado, né? Da cosmovisão africana, que você é um eterno aprendiz. Mas o meu saber já compõe a possibilidade de transmitir saberes. Eu estou aqui na Casa do Boneco de Itacaré há 28 anos. O que é o Caruru e as Pedagogingas para você? É uma parte de uma luta que começou em 1500, né, quando esse país foi descoberto e as atrocidades capitais e colonizadoras foram imputadas dentro do nosso território, que abrange o continente africano e América Latina. Então, as Pedagogingas é um conteúdo que a gente conseguiu filtrar dessa poluição eurocêntrica que domina o nosso saber e os nossos direitos. E, como o próprio nome diz, pedagoginga é um misto de pedagogia e a ginga da capoeira, que é uma forma que a nossa arte, luta e dança mostra de dissimulação, de enganação para o adversário, para o oponente. Então, as pedagogingas é todo o conteúdo que a gente conseguiu driblar de um sistema que bloqueia o interesse da gente poder divulgar o nosso verdadeiro ser. E hoje a gente usa o Caruru de Beji, que é um banquete religioso, ancestral também, dos orixás crianças, e uniu esse conteúdo para poder, além de estar transmitindo um saber verdadeiro, estar comemorando o poder que os orixás dão para a gente estar traçando essa luta. Qual o objetivo e a importância? Como eu falei, essas ações, elas são parte da luta da gente. Então, o objetivo principal é trazer o verdadeiro conhecimento baseado na cosmovisão africana, que só por ser africana, ela já inclui os índios, porque os índios brasileiros, e assim como todas as populações do planeta, vieram da África. Assim, a intenção das pedagogingas e do Caruru de Beji é promover esses saberes e também comemorar o reencontro com o nosso povo e com a nossa cultura. Obrigado, Jorge. Obrigado. Massa. Muito obrigado. Quer que eu cante uma música? Caruru é pedagoginga. Acesse nosso blog, casadoboneco.blogspot.com.